Olá, membros do NDA, como vocês devem saber, eu sou o Anderson. Bruno tá aqui comigo também, a gente resolveu mandar esse comunicado, a gente já tá gravando aqui, que era melhor pra gente falar, já pra gente expor nossas ideias. O Bruno deixou esse comunicado aí no Versão Maníacos pra quem é membro do NDA entrar no blog pra ver. O Bruno chegou em mim e ele lançou a ideia de a gente retornar com o NDA. Eu aceitei. Só que a gente vai voltar com um modelo completamente diferente do que a gente usava antes, né? É, aí. Tá. O Anderson tá fazendo um novo templante, um negócio bem legal, tô até com ele aberto aqui, posso dizer que tá muito foda. E eu acho que vou deixar o Anderson falar. Então, a gente quer agora, tô com a ideia de anotar um modelo muito mais sério do que a gente tinha antes. Até tava conversando com alguns membros aqui, a gente tava falando aqui que erro não vai poder ter tanto como a gente tinha antes. Eu e todo mundo assim que postou errou também, eu inclusive. Aí a gente também, antes, normalmente a gente se focava muito em notícias. Hoje a gente vai tirar um pouco isso, a gente só vai postar no site o que for mais importante, tá? Das notícias da semana. E no podcast a gente vai tentar fazer uma sessão só pra falar dessas notícias, né? É, até erro é um negócio que é impossível não ter, mas quando vocês forem postar, tem uma revisada no post, ver se não tem nenhum erro. É, agora a gente também vai dividir tudo certinho, a gente vai ter uma grade de programação pra ver os quadros, texto, tudo, a gente vai ter tudo dividido cada um desse dia pra não acontecer mais aqueles erros, toda aquela parte ficar tudo bagunçado. A gente vai tentar investir mais em texto, a gente vai tentar entrar em contato com algumas pessoas que a gente conhece pra fazer textos, crônicas, artigos, essas coisas assim, que a gente vai tentar investir mais nisso no novo blog. É, essa foi uma ideia que o Anderson me passou. A gente tem que investir mais em texto, menos em notícia, porque notícia é muito site que posso, provavelmente quando se for ler a notícia no NW, já vai ter ido em outro site. Então, exatamente, por isso que a gente tá tentando investir em quadros e outras coisas. A gente vai postar mesmo que, como eu falei anteriormente, vai ser só o mais importante mesmo. A organização vai ter que ser tudo certinho, cada um vai ter sua tarefa agora. Aqui a gente tá entrando com os colaboradores, já pra vocês entrarem no MSN e falar com a gente. Nos melhores dias pra você postar. Então, tudo certinho. Os quadros que vocês vão querer fazer, você já entra, lança, fala as ideias pra gente, aí tá lá. Eu e o Bruno vamos estudar pra ver se a gente aprova e vai. Já pra gente lançar o blog. Eu e o Anderson vamos. Eu principalmente vou estar a maioria do tempo no MSN pra falar com vocês. O Anderson entra de vez em quando. Eu até soube isso de entrar. Quando eu tava querendo falar, eu não vou ter tanto tempo pra me dedicar pro porque agora eu tô com muitas coisas pra fazer por aqui e eu não vou ter muito tanto tempo pra me dedicar como antes. Tanto que até antes da gente parar, eu tava postando muito menos, né? Porque tá muito reduzido. Então eu não vou ter todo esse tempo que eu tinha disponível antes. Então é isso, né? Acho que a gente tem o básico. A gente já falou assim, essa a gente deixa pelo MSN com o pessoal, viu? É, só pede que você entre no MSN pra falar com a gente. É, toda vez que eu tenho tempo eu entro. Talvez a gente possa até abrir vaga, né, Anderson? É. Aí, o Leandro, se estiver ouvindo, entra no MSN que a gente precisa falar contigo. Contigo não, com todo mundo, né? Mas aquele é mais urgente. É isso aí, eu acho que é só isso aí, então o recado já tá dado, né, Bruno? É, tá dado. E eu acho que dá pra finalizar por aqui. Um abraço pra todo mundo e espero vocês pra conversar. Até, galerinha. Um abraço pra ti também, Anderson. Ha ha ha! Ha ha ha.